Está autorizado. Previsão mais 4 minutos. Afirmativo na sua escuta para autorização. Táxi Gol no 790, tá com 79 a bordo, 079, Fortaleza com 3,35. 7 Gol no 790, livre táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 1-0, chame a torre, 1895. Pátio Índia, 1895, ponto de espera 1-0, Gol no 790. Salvador, muito bom dia, Gol 962, está estabilizando GLS a 10, embaixo de travado. 3604, Salão 104, já liberou, saindo da zona 1? 211, obrigado. Confirmando, 1 da zona 9, Salão. 219. Salão Salvador, está 3604. 0 graus 7 nós. Ok, trem checado, embaixo de travado, estamos com a pista de 962. Pista livre, livre pouso, 1962, vento 180 graus 7 nós. Livre pouso, 1960, 962. Doutor, após a passagem do tráfego, pode iniciar o busca pega uma coordenação só no Gol 956? Afirmativo, comandante. Após o tráfego da companhia liberar o pátio na Índia, aí o senhor coordene com a equipe de solo, inicie o busca e chame o táxi posteriormente. Determinado Gol 956. Salo Salvador, é o Papa Tango Mais, aqui do Pátio 3, da posição 4. Papa Tango Mike, prossiga. É, teste de rádio aí, 5x5. Afirmo, 5x5. Muito obrigado. Nada. Eu tá 3604, aguarde antes da Juliette. Gate está sendo desocupado agora pelo bonde da Gol. Após o tráfego liberar o pátio, o senhor será autorizado a ingressar no gate. Afasta um pouquinho aqui, só acertinho, por favor. Aguarde essa Juliette, eu tenho que fazer o 4463, gate 1. Aguarde 4463, tráfego da Gol iniciando aí no gate 2. Aguarde para início de puxa e acionamento. Guarda. está autorizado alinhar e manter o 790? Afirmativo, alinhar e manter o 790, agilizando manobras. Autorizado, puxa acionamento e chame táxi. Chama na táxi. Decolagem para o Gol 1790, ventura 80 graus, 89. 1962, solo 18, já liberou, chame solo no 219. Pois vamos lá, bom dia. Bom dia, Gol 1962, liberou. Bom dia, Gol 1962, livre táxi, via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa. Até a Juliette vai manter antes, 2962. Salvador, boa tarde, é o Pioneiro 32. 97 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alternando com fim. 7, livre táxi à direita e no ponto de espera da 1-0-18-95 a torre. Está livre na Índia, torre 18-95. O voo no 864 a solo. Solo 864. Vai aguardar um pouquinho aqui, que foi informado agora que talvez tem que abrir o corão aqui, mas ó. Ok, aguarde na posição, aguarde nova autorização de push e acionamento, temos 2 aeronaves aí para ingressar no pátio. Vai ser o 1864. O TAM 3604, portão 2 autorizado em criança. Autorizado ingresso do pátio pelo portão 02 da 3604. E o Gol no 962, portão 3, então siga o táxi de Juliette, autorizado em graça. Juliette, pátio 03962. Faz o 4463, essa visão está o seu pushback mais 3 minutos. Nós temos 2 aeronaves aí que vão parquear no pátio, no setor aqui, portão 2 e 3. Na sua escuta para autorização, 4463. Salvador, Gol 56, pronto, espera da 1-0, sem ser a navegação. Gente, mantém o ponto de espera. Sim. Salvador, uma boa, 35, perdão, 995, não é? A gente vai para o novembro para autorização, vai. Ok, bom dia, o 35, 995, agora a gente está de cópia. aguardando. Azul 4463, livre puxa acionamento, chame taca. O 4463. O gol no 864, quando pronto, chame para o puxa acionamento. Trip 999, pronto, cópia. Liga. Autorizado, barreira, nível 1 no 60. A decola da pista no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP, e após VATAP, prossegue conforme o plano apresentado. O controle, 119, decimal 8, transponder, 5026. É zero, utilizando a cabeceira da zero, vamos curva à esquerda, Momo, após VATAP. Depois segue conforme o plano. 5298 é o supercontrole e aciona 5026. O trip 9959 é a posição após Momo VATAP. É o Vitor Alfa Tango, Alfa Papá VATAP. E o cotejamento está correto. Chame para o puxa acionamento no parte 3. Ah, positivo. Então a posição é VATAP. Vitor Alfa Tango, Alfa Papá. Consegue nas Tráfego Salvador, Boa tarde, Oxane 62, 113, da Novembro, autorização para Galeão, Rio de Janeiro. Galeão, autorizado o destino Galeão, 360 nível, via Zulu no zero, até SMAC, após direto Lúbito, Lúbito direto Barbacena, decola da 10, curva à direita, saída da El, transição Motiva, o controle 119.8, e o transponder é o 5025, o Oxené 6213. Ok, autorizado nível 360 para Galeão, decola da 10, primeira curva à direita, perfil da El Mota, via âmbito 10, Smart Lube no Barbacena, controle 119.8, transponder 5025, Oxené 6213. O Oxené 6213, após a posição Leda, na saída da El, Leda, após Leda, direto Motiva, é Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Motiva, afirmo, direto Alfa, Oxené 6213. Ativo, quando pronto para o pushback e acionamento, chame nesta. Chorando, pushback acionamento com 864 agora na posição 5. Autorizado, vou no 864, chantar. Chama na ataque. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4076, passou Duna com a pista vista no ILS. Gente, Azul 4463, a livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Livre táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, Azul 4463. Baixo e travado passando externo, azul 4076. 1556, decolado aos 27, controle 1998. 198, controle grato, boa tarde, Golo 556. Passou externo, baixo travado, azul 4076. 4076, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 99. Livre pouso, 90, azul 4076. Mantenha a posse para a dona 04463. Quatro, meia, três, adiar e manter o no zero. Sete meia, solos 30, liberei a direita, só a linha da zona 9. 29, 476. Pelo BAT, Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre. 1895. BAT, Índia, 1895, 8, 6. Solos, boa, azul 476. Azul 4076, boa tarde. Livre o táxi de Alfa. E reporte antes da Juliette. Alfa até Juliette, 076. Quatro, meia, três, livre de decolagem da 1-0, o vento 1-60 graus, 7 mais. Gente, autorizador, decolagem azul, 4-4-3. Juliette, portão é o 08. Pela Juliette, Romeu, para o gate 8, o caseiro está aqui. 4-6-3, vai iniciar? Tá iniciando. No 864 agilizando manobras, por gentileza. Ativo, 864 agilizando. Salvador, boa tarde, TAM 3804. 3804, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Tráfego da Gol, prestes a iniciar a rolagem da cabeceira 1-0. TAM 3804. Uno 864, livre decolada 1-0, vento no 60 graus 79, a aeronave que decolou à frente, perfil de saída divergente. Decolagem 1-0. 4463, controle 1198, decolada aos 34, correção 33. 198, 4463. A 3804, vento 150 graus 79, livre e pouso, pistão no zero. Livre e pouso no zero, 3804. Papapá, Mike Charlie Juliette. Mike Charlie Juliette, prosseguindo. Já próximo 4 da aviação geral. Ciente. Continue na proa da final da 97, aguardando instruções. Mike Bravo. Mike Charles Juliette, ciente. 1864, decolado aos 35, controle 1198. 198, obrigado, uma batalha. O Mike Charlie Juliette confirmando, prossegue direto para o parte 4. Afirmativo. Ciente, mantendo a proa da final da 1-7, aguardando instruções. Tá livre o push, acionamento, chantaque. Camarão, na 2-1-3. Salvador, muito boa tarde, da 32 no meio, final ILSX, foi baixada e travada. 3804, solo aos 36, libera a direita, solo 1209. Direita, solo 1209, 3204, boa tarde. Da 32 no continue a aproximação, cheque o trem, vento 180 graus 8 nós, informa o helicóptero, vai efetuar pouso pairado no EPAT 4, não vai interferir com a sua aproximação da 10. Baixada e travada, da 32 no meio. Papapá, Mike, Charlie, Juliette, autorizado direto pátio 4, vento 180 graus 8 nós, reporte no solo controlado do pátio 4, sem interferir com a final da 10, ok? O Mike, Charlie, Juliette, ciente, tá no visual, o tá, ok? Pra 10. Ciente, sem interferir com o mesmo, tenho dois tráfegos, a retaguarda do mesmo, o embreado azul, aproximando de tona, reporte no solo controlado do pátio 4, o ajuste no 0 no 4, sem interferir com a final da 10. Afirmativo, Mike, Charles, Juliette. 3-2-1-6, já baixou e travou? Baixado e travado, 3-2-1-6. 3216, livre pouso para o sinal 0, vento 1180 graus 89. Porte visual com tráfego à sua direita, um helicóptero efetuando pouso parado, parte 4. Não vai interferir, não vai interferir o TAN 3219. Gente, continuando a aproximação, livre pouso na 10, tá 32, 16. Azul 5011. 5011, continue a aproximação para a pista 10, repórter está enxecado. Mike Charlie Juliette, visual com tráfego, autorizado direto, parte 4, o ajuste 10 no 4, parte no solo controlado, sem interferir com a final da 10. Afirmativo, 7 do azul na final da 10, o Mike Charlie Juliette. No meio, solo 39, libera a direita, solo 219. Direita 219, até 3219. Gente, o Xunami 213, livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Entra o ponto de espera 1895, ponto na chamada. Comente. Salve Salvador, tá 3216, entrou no 3. Tá 32 no meio, livre o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa, a gente está falando que o Juliette está 3605. Salvador, boa tarde, T3605, para tocar para São Paulo, com o Vânia, informação da venda, posição de número 2. Gente, está 3605, abaixo, um instante, cópia. Você queria sair da previsão? É, da El Mótima. Da El Mótima, obrigado. PP9959, pronto para o táxi, POB de 57 a bordo, autonomia de 4 horas e 50. Alternativa é Brasília. Tente o trip 9959, livre o táxi, frente, pátio 3, reporte para ingressar no principal. 9959. Ok, autorizando seu pátio 3, vai reportar. Quando conseguir mandar o trip 9959. 3216, prossiga via Juliette para o portão 01. Azul, solo aos 4-1, libera a direita, solo no 209. Sim, pode liberar lá, próximo, 509. Próximo à direita, 4-5-0-1. Sim, poxa, na 62, 1-3, alinhar e manter o 10. Ali, mantém o 10, 2-1-3. Trip 9959, ingresso no pátio principal, após Taxiway India. E no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Boa viagem. Principal na Índia, no ponto de espera 1895, uma boa. E até a noite. Até mais. Levando a Fox Azul 509. Azul 509. Boa tarde, tá livre o táxi. Via Alfa e Juliette. O portão é o 09. Alfa, que bom, 09. O TAM 3605, pronto para a cópia. Aguarde. Gente. Meu Deus, 1-3, livre decolagem da 1-0, vento 1-7-0, grau 7-9. Esse ano, 1-2, 1-3. Foi boa, salve, galera. Eu sempre estou pensando com a espera para a próxima. 9-9-5-9, após a rolagem do tráfego da Avianca, Liera e Mateus. Após o Super Avianca, Liera e Mateus, 9-9-5-9. Só para informar que temos uma recepção ao Pedro Mono, no Zero, na 15 milhas de Salvador, não temos um atleta específico aqui. Ciente, vou coordenar com o controle. Decolado aos 4-4, controle 1-1-9-8. 19-8, está na 6213, boa. O 9959 foi informado pelo controle que o senhor terá que manter a altitude de 3 mil pés até a liberação do mesmo, ok? Ok, 3 mil pés, então 9959 da tripla. Atenta a esteira de turbulência do Airbus que decolou à sua frente. Livre decolagem da 1-0, vento 1-8-0 graus, 8 nós, perfil de saída divergente. Ok, gente, tá perdido bem, não, atenta a esteira de turbulência, 9-9-5-9 da 1-0, até Bridge, após a Pesulu no meio, até Bravo, até o Zulu, Belo Horizonte, após BH direto Trive, Trive direto Pirassununga. Decola da 1-0, curva à direita, saída da El. Transição Motiva, o controle 1-9, decimal 8, e o transponder é o 5075. Autorizado então São Paulo Congonha 360, Operação 1-0 Bridge, Operação 1-6, Bravo Hotel Zulu, 13, Pirassununga. Então 1-0, da El Motiva, 198, 50, 753-605. Correto, e chame para o push acionamento 3605. Obrigado. Oi, Salvador, Passaredo 2230. 2230, cheque o trem, vento no 70 graus 79. 2230, baixado e travado, passando externo. Livre pouso, pistão no 0, 2230, vento no 70 graus 79. Livre pouso, 2230. 9959, decolado aos 47, restrito a 3 mil pés de altitude, o ajuste 10114, em coordenação com o controle Ascend até o nível 160, controle 1198. 1198 é o controle, ciente da restrição, trip 9959, uma boa, até a próxima. favor. Eu vou 867, com a novembro da autorização para Brasília. Chegou no 867, boa tarde, está autorizado Brasília. Entendeu, cara? O nível 360, via Upper Zulu, 17, até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita, saída Arbor e após Elefa. Controle 119.8 e o transponder 5106, voo no 867. 360 então para Brasília. Rota conforme a apresentação. Aerovia Upper Zulu 97 até o destino, decola 10, curva direita na Arba, após voar a remessa, que é 98, controle 5106, transponder 8.20. Correto, voo 867, para o puxo e acionamento, quando pronto. Trabalhamos. Confirme o vento de superfície para o 2230. 160 graus 79. Livre pouso, 2230. Afirmo. Solo 50, IBR próximo à direita, 1209, salvo. Do lado direito, Alfa 3. Solo Salvador, passarelo 2230, está livrando. Passarelo 2230, livre o táxi Alfa e Kilo para o pátio 3, o 2230. Alfa e Kilo, pátio 3, 2230. Mas Juliette Lima está no pátio da IBTA. Ok, aguarde um minuto, cópia. A saída é Arbor e após Arbor, aguarde a transição. O Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, seu taxante do horário de slot. Atenção, está autorizado o GQE, nível 180. A decolagem é da 17, curva à direita, saída Arbor. E após Arbor, direto para a radial 263. E prossegue conforme o plano. O controle 119.8 e o transponder ao 5073. Oscar Lima, Juliette Lima, correto cotejamento. Chame a torre em 1895 para acionamento e táxi. Uma boa viagem. Cidade, Shelter 3290, duas milhas para o Índia Serra, Besório. Fui elétrico. 3290, continue a aproximação, reporte trem checado. Combinado. Até a escuta. Passou o Índia Serra, visual baixado e travado, tá? 3290. 3290, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 79. Livre pouso não no zero, tá? 3290. Pioneiro 32, boa tarde, tá pronto pra cópia? Autorizado, Fortaleza, o nível 090, via Whisky Uno, decola da 10, curva à esquerda, saída Lotar, o controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5057. Pioneiro 32, correto, cotejamento, a livre acionamento, reposto táxi. Solo 57, liberando a direita, achando o seu lino da zona 9. 219, obrigado, tá 390. Lima Juliette Lima, liberacionar, chama TAC. Boa tarde, tá 3290 na Alfa. Boa tarde, tá 3290, tá livre o TAC, Alfa, Juliette, o portão é o 10. Alfa, Juliette, até o 10, tá 3290. Lima, Juliette, Lima na escuta. Juliette, Lima na escuta. Apatango, Lima, Juliette, Lima na escuta. Papa Tango Lima Juliette Lima na escuta da torre. E reporte para o cruzamento da 1-0, 132. O Lima Juliette Lima está na escuta do solo. Mano pro AB? 07. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17, confirmando o pátio. Reporte no ponto de espera da pista 17, o Lima Juliette Lima. Alinhar e manter cabeceira no 7, Lima Juliette Lima. Reporta alinhado e pronto, o senhor não chegou nem na cabeceira. Autorizado, gol no 867, chame para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi. Lima Juliette Lima está pronto? Autorizado, pioneiro 32, cruze a 10 e prossiga o táxi via Delta e Alfa. Reporte antes da Juliette. Como tráfego da trip, duas mesas do externo, agilizando manobras. Salvador Tower, trip time 240, final runway 10, landing gear demo lock at runway site. 5240, clear to land runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. Runway 10, clear to land, trip time 240. Lima Juliette Lima, decolado 03, controle 1198. Uma Juliette Lima, controle 1198. Pioneer 32, ingresso na taxi Juliette, o senhor vai seguir um ônibus da Gol via Juliette, Pátio e Índia, e como número 2, chamará a torre em 1895. Boa viagem. Chegou um 867, temos um 62 a bordo, 13h40, palma, como é que é? Chegou no 867, livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Direita, 295, no ponto de espera, 867. Sete LL e manteu no zero. Ali manteu no zero. 35240, solo 06, libera a direita, solo em 121 decimal 9. Direita 129, 35240. Está 3605. Livre puxa, acionamento, chantaca. Pushback, você vai 202, 3605. Solo Salvador, muito boa tarde, 2402. Pioneiro 32, mantenha a posição. Força aérea 2332, mantenha a posição. 5240, livre táxi de Alfa e Kilo para o pátio 3. E fique atento ao sinalizador. Alfa e Kilo, pátio 3, 35240. 1867, mantém a posição. A aeronave da Força Aérea passou ponto espera e não está na escuta da torre. Vai manter a posição. Pioneiro 32, na escuta. Estou chamando o senhor há 10 minutos, pedi para o senhor manter a posição. O senhor está já na cabeceira 1-0. O senhor passou 300 metros do ponto de espera. O senhor tem condição de fazer um backtrack da presente sem ingressar mais à frente? Backtrack então 180, retorne até o círculo branco na Taxiway Índia. Azul 5021, o gente está autorizado, Guarulhos, o nível 360, via UP Zulu 10 até Bridge, Bridge UP Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH direto Trive, Trive direto Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0, curva à direita, saída da EL, transição Motiva. O controle 199-8, transponder 5065. Janeiro 32, pode fazer outro backtrack e retornar a ponte de esperança. Chama para o push, acionamento. Roda, boa tarde, passarelo 2230, cliente da November. Passarelo 2230. Cliente, qual o horário do plano? São os 39, certo? Ok, aguarde um instantinho para cópia. Ainda não temos aqui o plano no sistema. Assim que chegar, eu chamo o senhor para copiar. Ed, obrigado pela escuta. Ed. Pioneiro 32. Afirmativo, alinhar e manter isso no zero. Passarei 2230, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída Arboia, após Arboia, Elefa, e após Elefa, conforme o plano. O controle 199-8, transponder 5131. Mais 0 para a conquista, decola da 190, curva à direita na Arboia, Elefa, após rota do plano. 119-8, 5131, transponder 2230. Correto, chama pronto para o puxa acionamento 2230. Chama. Pioneiro 32, atenta à esteira de turbulência do Boeing 737 que decolou à sua frente, livre decolagem da 1-0, o vento no 70 graus 7 nós. Pioneiro 32. Falta 3605, táxi a bordo no 57, com 23 horas e 5 minutos. Cliente, o TAM 3605, livre o táxi à direita no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1895. Táxi à direita, ponto de espera da 1-0, 1895, 3605, obrigado. Sim. Baixado, travado, livre pouso na 1-0, 6330, chame. Pioneiro 32 à escura da torre.